Eu já quis até parar com essa putaria na minha vida, tá ligado, compadre? Mas elas não me deixam em paz, e eu não culpo elas por isso. Vai ver que eu faço gostoso demais. Elas curtem gangstas, elas amam gangstas, só desejam gangstas. Até o gangsta P é poligamia, dinheiro no bolso e muita mulher. Vários coqueiros na sombra, tá bom. Litoral de Pernambuco, vaca de limão. Várias gatas de marquinha branca no marrom. Enquanto o louco fuma um beck curtindo um som. Na favela o bicho pega, sem disso doidão. Mas aqui eu curto as putas como um camarão. O sofrimento é psique em muitos dos irmãos. Nós trabalha, se arrisca pra ter curtição. O céu tá lindo como as pedras ao redor do trão. Escolho uma, vou pra água, entro em ação. A ilha é nossa, eu comprei a vista no cartão. Elas faz o que eu quero mesmo sem cifrão. Me garanto no que faço, elas sacajão. Uma transa bem gostosa já é tradição. Elas nunca me esquecem, tipo maldição. Me desejam o tempo todo e tão na minha mão. Elas curtem gangstas, elas amam gangstas, só desejam gangstas. Até o gangsta P é poligamia, dinheiro no bolso e muita mulher. Não é pouco, inventa água, mas tens pra firmar. Todas numa só função, me fazer gozar. O rei da poligamia sabe como andar. Acende um pé que vem mais uma, mas vem sem molhar. A lombra é massa e por isso não deixa riar. A onda bate, apaga o beck e vou pra beira-mar. De 17 também fuma, mas dá pra alombrar. As três que não tão fumando começa a chupar. Puxa o berro, dá um tiro, aponta para o ar. É hobby de vagabundo, não dá pra deixar. Acabou o Bacardi, elas querem cheirar. Abre logo o Black Label e traz as gama cá. Uma carreira em cada lado só pra começar. Red Bull com whisky gelo serve pra lavar. Elas dançam ao melô dos chicanos bar. Muito louco, eu curto a lomba até não aguentar. Alô, passa mal. E aí, compassa, faz algo, irmão? Ei, irmão, tô aqui em Itamaracá, pra de sossego. Bom, eu tô por aqui também, irmão. Maragogi, ponta de pedra, Itamaracá. Poligamia, várias gatas pra gente trepar. Curtindo a brisa da manhã, mansão à beira-mar. Uma mesa farta no gramado pra entabular. Água de coco, um churrasco, carne de primeira. Cigarro aqui, só Marlboro, boêmia na mesa. Mulher tem para todos os gostos, loira ou morena. Ruiva, pretinha ou mestiça, vinda de Ipanema. A beira-mar, final de tarde, a lua molinda. Uma Natasha do meu lado, um beck vadia. Só pra fumaça, paro a maior tranquilidade. Enquanto elas agachada faz minha vontade. Que diferença da favela pra esse paraíso. Aqui nós come camarão e lá nós é bandido. Aqui nós é chamado de doutor pelos garçom. Nota de 100 e põe respeito, é ou não meu bom. Enquanto elas não acabam, pode crer, nós gasta. E se acaba, nós voltamos de novo à caça. É desse jeito que elas curtem, que ela nos ama. E para a gente nunca falta vadia na cama. Elas curtem gangstas, elas amam gangstas, só desejam gangstas. Até o gangsta P é poligamia, dinheiro no bolso e muita elas mulher. Elas curtem gangstas, elas amam gangstas, só desejam gangstas. Até o gangsta P é poligamia, dinheiro.